42. O jogo foi paralisado. Sinalizadores que continuam lá na arquibancada. A FIFA genocida, não sei o quê. É bronca contra a diretoria do Independente Medellín. É bronca contra a Comebol. É bronca contra a FIFA. E a gente está aí. São 20 minutos. Vamos esperar meia hora. E de repente vamos ver se tem condição. Agora tem um fogaréu tremendo lá na arquibancada. Os caras entraram no estádio só para protestar, para fazer baderna. E muito fácil com um público pequeno desse, você fazer a revista na entrada e não permitir a entrada de sinalizadores, né, não, Débora? Seria isso, né, garotinho? Mas tá parecendo jogada ensaiada, né? Porque aí tem protesto político, tem protesto contra a FIFA, contra o time. Enfim, tem um monte de gente lá naquele local, atrás do gol onde estava o Rossi, que ali tem pelo menos mais de mil pessoas ali, garotinho. E para tu chegar ali na muvuca, invadir aquilo ali... Você vê que o policiamento está acompanhando, assistindo de longe, né? Só filmando ali, fazendo uma vigilância para não entrar ninguém dentro do campo. Os caras jogam de vez em quando um copo nos caras. Aquela porra toda, garotinho. Estão atirando objetos na direção dos policiais. Eu acho que eles não estão satisfeitos com os policiais parados, não. Eles estão atirando objetos também na direção dos policiais que estão ali montados. Os policiais, até o momento, vamos aqui usar o nosso português. Tem vários lasers ali, né? Eles não entraram na pilha até o momento. Certamente eles têm uma ordem superior. Por hora, a ordem ali é para eles ficarem parados, mas a provocação já começou aos policiais. E o detalhe, essa polícia, garotinho, e Coelho, é comparada ao nosso jefe, né? Que é uma polícia de estádio. Então eles já conhecem uma moçada e dá para ver que eles colocaram as camisas na cabeça para não serem identificados. Tem também essa situação. Mas seguem arremessando objetos contra os atos. Garotinho, pela experiência da gente, principalmente você, não tem condições de ter jogo, não, garotinho. Não há clima para reiniciar o jogo. Não acha, não, Débora? Não tem, garotinho. A não ser o seguinte, que os caras sucedem o facho. Isso aí visivelmente foi planejado. Não foi todo mundo que eles esperavam. Foi só uma parte. Mas visivelmente é uma porrada de reclamações, né? E ali, o que resta da polícia? Se a polícia entrar ali é para tomar porrada e dar porrada, garotinho. E não é interessante esse tipo de coisa. Para o futebol, isso é muito ruim, muito feio. Vamos esperar. Eu espero que isso aí não aconteça. Porque se acontecer jogo aí, garotinho. Antes da bola rolar, você já estava avisando. Olha, sinalizador, tem coisa aí, e não deu outra. Não deu outra. Então, eu espero que não tenha jogo aí, não. Porque os caras não vão sair dali, garotinho. Quem está nos acompanhando em São Paulo é o Marcelo Gomes, produtor extraordinário da ESPN. Está lá curtindo o somzão da Dubi. Alô, Marcelo, aquele abraço. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger. É muito bom. Para você que ligou agora, o jogo fica paralisado. A partir de 1 minuto e 40 de bola rolando. E o Flamengo já tinha perdido uma grande oportunidade. Com o Luiz Araújo finalizando da marca penal. E botando a bola para fora. Alô, Marcos Salles. Alô, presidente da revista Manchete. Também curtindo o somzão da Dubi. E o jogo tá parado. Aguardando o restabelecimento da ordem, da calmaria. E eu vou girando o placar da noite, chamando o Vinícius Gama. Beleza, garotinho. Copa Libertadores da América. Mais cedo no Maião, Mirassol venceu mais uma no grupo G. 2-0 para cima da LDU. Gols de Lucas Oliveira e também do lateral Reinaldo, cobrando pênalti. Mirassol lidera o grupo G com 9 pontos. Com 6 pontos, Lanús e também a LDU, Always Red da Bolívia, tem 3 pontos. No grupo do Corinthians, Platense da Argentina e Peñarol do Uruguai empataram por 1-1. Corinthians, que ontem empatou com Santa Fé da Colômbia, 1-1. Corinthians classificado, é o líder do grupo com 10 pontos, o Platense tem 7, com 2 Santa Fé e também a equipe do Peñarol. Lembrando que às 11 da noite, Grupo F, grupo do Palmeiras. Na Colômbia tem Júnior Barranquilla contra o Cerro Porteño. No grupo F, o Palmeiras tem 8 pontos, lidera. Segundo, o Sport Cristal com 6, o Cerro Porteño tem 4 e o Júnior Barranquilla 1 ponto. E na Copa Sul-Americana, 26 minutos do primeiro tempo na Bolívia, o Bragantino fez o segundo, 2 a 0 para cima do Blooming, informando Cepera. A diversão tá aí com a Superbet. Você sente quando é super. Baixe no Android ou acesse superbet.bet.br. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Os arruaceiros, os baderneiros, vieram ao estádio exatamente para não permitir jogo. Essa é a visão, a leitura que a gente faz, né, Débora? É, a princípio sim, garotinho. Pode ser, eu tô sentindo agora que o pessoal deu uma puxada no freio de mão. Já não tá tanto sinalizadores, né? Tá lá uns poucos sinalizadores. Eu não tô vendo ali mais jogar nada nos pais. Os caras com a camisa na cabeça. De qualquer maneira, garotinho, tá dando, chegando o tempo. Tempo de, não é? A partir dos minutos 30, como avisou o Wellington, a gente tem que ficar na expectativa aqui de saber se vai ter jogo ou não, compadre. Na verdade, são 45, eu estou vendo aqui o regulamento e também fui lembrado aqui, 45 minutos e depois pode ter mais 45 minutos. No jogo do ano passado do Fortaleza, esgotou o primeiro 45 minutos, entrou no segundo e aí sim o árbitro com a Comebol suspendeu a partida. Parece que estamos caminhando para a mesma situação, daí, garotinho. É, mas acontece que a galera aparentemente está calma, mas é só um grupinho de protesto. Os caras que estão protestando ficam atrás do gol onde estava o goleiro Rossi, né? Tudo concentradinho ali, hein? É por aí, garotinho. Tu sabe. Tu entende que a hora que der uma oportunidade ali, eles vão começar tudo de novo. Isso aí foi uma jogada ensaiada. O nego tá protestando de uma porrada de coisa ao mesmo tempo, garotinho. É a crise do Independente Medellín, é aqui retratada com a reação dos seus torcedores aqui no estádio Atanásio Girador, e o jogo está parado. Dia das Mães Açaí, comemore com preços incríveis, um almoço especial, muito amor e economia. Aproveite e leve o açaí com você. Ué, como é que é? 45 minutos, depois mais 45, é isso? 45, depois mais 45, que é um tempo de jogo, né, garotinho? Dois tempos de jogo, um total de 90 minutos. Agora, também, estamos recebendo mais informações por aqui, o Gustavo Mota auxiliando a gente na coordenação, de que o presidente, né, Raul Giraldo, ele, a informação que vem é de que ele completamente bêbado, provocando a torcida do seu próprio clube. E hoje, então, a torcida foi para protestar contra o presidente. O cara mamado, provocando a própria torcida, garotinho. Essa é boa. Tem que rir, né, garotinho? Depois dessa, tem que rir. O cara tá mamado. Que isso, hein, cara? Vamos girando o placar da noite, Vinícius Gama. Garotinho, na Copa Sul-Americana, jogo no primeiro tempo na Bolívia, agora 30 minutos. O Bragantino vai vencendo a equipe do Blooming pelo placar de 2 a 0. Copa Libertadores da América, grupo C, o grupo do Fluminense. O Tricolor ontem ficou no empate com o Independente Rivadavia por 1 a 1. Também tivemos empate na Venezuela, La Guaira e Bolívar, 1 a 1. No grupo C, o Independente Rivadavia já classificado, tem 10 pontos, lutando pela segunda vaga, o Bolívar com 5 pontos, o La Guaira tem 3 e o Fluminense, quarto colocado com 2 pontos ganhos. Dia 19 de maio no Maracanã, tem Fluminense Fluminense Bolívar. Fluminense vai precisar vencer o Bolívar por 3 ou mais gols de diferença, mínimo de 3 gols de diferença, e vencer também na última rodada a equipe do Laguaira no Maracanã, para não depender de outros resultados. No grupo D, o grupo do Cruzeiro, o time mineiro é o segundo colocado da chave com 7 pontos, a Universidade Católica tem 7, o Boca Juniors tem 6, o Barcelona de Guayaquil é o último colocado com 3 pontos ganhos. Lembrando que daqui a pouco, às 11 na Colômbia, o Júnior Barranquilla recebe o Cerro Porteño, grupo do Palmeiras, que lidera este grupo F com 8 pontos, informando o time. Lembrando pra galera que se a bola rolar, o Del Aranha vai escolher o craque do jogo, Amoedo, no final. Ar-condicionado com pronta entrega e preço imbatível é na Amoedo. Amoedo, da construção à decoração. E o panorama, agora chegamos a 30 minutos. Isso aí, e a bola rolou, hein, Wellington? Isso aí, você meia hora bateu aí, agora tem mais 15 minutos, né? É, por enquanto não saiu nenhuma informação oficial da Conmebol no estádio. Todos os fotógrafos, todos os cinegrafistas e repórteres estão atrás do gol da direita e atrás do gol da esquerda, a polícia. E nesse momento não tem praticamente sinalizador, não. Apenas umzinho lá, isoladamente, aparece, né, Débora? Foi acalmando, hein? Tá aparecendo aquela propaganda na época de Natal, né? Aquela luzinha piscando, né? Aquelas luzes coloridas. Tá mais devagar. Mas eu tô desconfiado que na hora que voltar tem que ter aquecimento. E na hora que entrar o time em campo, a muvuca vai voltar outra vez, garotinho. É o protesto da torcida do Independente em Medellín. E o Mamado, foi retirado do estádio ou não, Wellington? É, o garotinho, a gente está acompanhando aqui, esperando informações até oficiais da Conmebol. Agora, o estupim de todo foi aquele lance do presidente que estava Mamado provocando a torcida e tirou dinheiro do bolso e ficou sacudindo dinheiro para a torcida no último jogo. Então, hoje os caras, a informação que vem do estádio, eles vieram fantasiados, que é uma cultura deles, de uma maneira, vestido de uma maneira como se fosse para guerra, garotinho. Então, esse negócio continua tendo problema. Vamos ver se volta o jogo, garotinho. Vieram pro confronto, né? O cara também provocou, hein? Garotinho, você fez uma pergunta, até nem respondi, estava falando tanta coisa. Como é que os caras conseguem entrar com tantos sinalizadores dentro do campo? Não tem uma revista, um jogo que corria risco, já estava anunciado que o pessoal ia fazer protesto, está aí, todo mundo sabia disso. E ninguém toma providência? Ninguém revista ninguém? Oh, aí fica difícil, papai. É, galera. E a programação do Flamengo muda? Vai dormir muito mais tarde se a bola rolar, né, o Coelho? É, isso vai afetar a logística, a volta ao Rio de Janeiro e até a preparação para o jogo de domingo com o Grêmio. Vamos lembrar que aconteceu algo parecido antes do Fla-Flu. Não por esse motivo, mas o Flamengo teve a logística afetada por uma questão climática no Peru. Fla-Flu passou de sábado para domingo e o Fluminense entrou numa crise desde então e não saiu até agora. Outro fato também, ó, garotinho, é o Jorginho, ele acabou de publicar na rede social dele uma foto que ele aparece ao lado do Cebolinha, do Ayrton Lucas, do Luiz Araújo, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, todos com semblante de bom humor. E colocou na legenda: estamos bem e aguardando a localização estádio Atanásio Girador. Então os atletas do Flamengo estão levando na esportiva, até num tom de brincadeira, mas deixaram claro que eles estão bem, estão seguros dentro do vestiário, quietinhos, garotinho. É, mas a realidade é que voltando os jogadores a campo, reiniciando o jogo, tem de haver ainda um período de aquecimento, né? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, garotinho. Tem que ter um pré-pré. Ninguém pode voltar depois de meia hora de jogo e entrar para jogar bola. Não é assim. Tem que voltar tudo de novo, aquele ritual. Garotinho, pode botar aí, meu amigo. Vai botando o reloginho para funcionar. Esse jogo, se tiver jogo, que eu até acredito que possa ter, isso aí vai varar A madrugada toda, compadre. Pode esperar aí, sentado, meu parceiro. E olha que há vários lasers verdes e... Desde o início, desde que os times entraram em campo e continua a gente vendo lá. Agora estão jogando em cima do policiamento que está ali atrás do gol à esquerda. Hein? Ali aqui, a gente vai recebendo as informações, então vamos lá. O gatilho todo foi a eliminação e provocação após a derrota de 2-1 para o Águilas Douradas no estádio Atanás Girador. O Medellín foi oficialmente eliminado do campeonato colombiano. E a torcida furiosa com a gestão e a falta de títulos, o Medellín não ganha o campeonato nacional há 10 anos, começou a protestar intensamente nas arquibancadas. Em vez de se retirar para os vestiários, o presidente Raul Giraldo desceu ao gramado e teve uma reação explosiva. Com gestos de deboche, ele começou a gesticular para a torcida como se estivesse comemorando ou ironizando os gritos de protestos, mostrando dinheiro. O ponto mais crítico foi quando ele foi filmado exibindo e balançando notas de dinheiro, maços de cédulas, em direção aos torcedores que o xingavam. A atitude foi interpretada como um insulto final, sugerindo que ele tem o dinheiro e o poder, enquanto os torcedores apenas sofrem. Resumindo a situação, essa, na verdade, teve uma ação, isso aqui é uma reação, garotinho. Ele provocou, tem que ser punido. É verdade, garotinho, mas era esperado. Esse tipo de reação, e o cara anda mamado ainda, ainda tem mais essa. O torcedor, ele é apaixonado, garotinho, isso é uma paixão. Não é amor racional, não. O torcedor fica injuriado. Ele ama a instituição, o clube precisa dela. Às vezes, como o ar que muitas pessoas respiram, é um amor que não tem como a gente explicar. E é um ofendido no que ele mais ama. O futebol é paixão mundial. É igual a Colômbia, são apaixonados pela seleção, pelos seus clubes. E isso é um desrespeito muito grande. Me admiro. Muito, é a revista já sabendo que tinha acontecido tudo isso, garotinho, que o Wellington falou aí no jogo passado, eliminado do campeonato, não é campeão há 10 anos, e o presidente do clube vai tirar onda com a lata dos torcedores. Queria o quê? Queria que ele viesse aqui no campo, que lotasse o estádio? Não, a revolta é essa. Por enquanto sem violência, garotinho, por enquanto sem violência, que fique assim. Mesmo que não tenha jogo, que não haja conflito. Porque no final quem vai entrar na porrada são os torcedores, os menos culpados. Esse presidente, sim, é que devia estar na cadeia, porque no mínimo é um ladrão de primeira categoria, garotinho. E o policiamento se mantém passivo, apenas aguardando, observando. E seria bom que na saída prendesse os baderneiros. Ó, garotinho, agora nesse exato momento, um torcedor conseguiu arrancar um assento e acertou um policial no campo, hein, garotinho? Provocação dos torcedores. E aí vai ter reação imediata. Não tem a dúvida que vai haver a reação. E olha que é muito pouca gente atrás do gol esquerdo. Mas todo mundo com a camisa na cabeça para não ser identificado. Algumas fogueiras na arquibancada. Enfim, policiamento do lado de dentro do gramado. Apenas observando, hein? É pouca gente em relação à capacidade total do estádio. Dá para estimar ali que talvez 500 torcedores, só que são 500 com vontade de arrumar confusão. Esse que é o problema. É verdade. Você tem pouca gente e pouca gente quieta. Só que toda essa galera tá usando camisa ali para proteger o rosto, como se fossem ninjas, para não serem identificados pelo sistema de segurança, pelas imagens de TV também. Mas toda essa galera tá para confusão. Então, se a polícia partir para dentro, fica com cara de tragédia. E tem mais um detalhe, garotinho, que a gente tá recebendo do estádio, a confusão começou bem antes da partida. Então já tinha confusão, já tinha sinalizadores, já tinha umas bombas jogadas para o campo. Ou seja, os caras vieram para a confusão mesmo, garotinho. É, esse é o detalhe do Wellington Campos. A 39 minutos a bola rolou, apenas 1 minuto e 40, 42 segundos de bola de jogo. E ainda assim o Flamengo teve uma grande oportunidade com o Luiz Araújo, devido aos sinalizadores, devido a laser, devido à agressão, invasão de campo por parte de alguns torcedores, o árbitro determinou. Todos fossem para o vestiário e agora aguardando o protocolo. E o Wellington Campos está com o Babilac lá debaixo do braço, hein, Wellington? É, aquilo ali é uma mochila, aquela que nós falamos da repórter da ESPN, a Lili Nascimento, e também nós tivemos o cinegrafista que está com ela, a bola também na mochila dele, pegou na calça, não trouxe nenhum ferimento, mas um susto danado. Então, os repórteres e fotógrafos foram orientados a sair daquele local onde começou toda a confusão e se deslocaram para o outro gol, onde estava o goleiro do Medellín, garotinho. Esse é o Wellington Campos, Marcos Coelho, todos nós aguardando o reinício de Flamengo Independente de Medellín. 40 minutos e meio que a bola rolou e com um minuto e meio, um minuto e quarenta. Parou tudo. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Super Futebol Tupi, Team 5G, com você. Jogo suspenso, galera. Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip você tem muito mais internet. São 20 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp limitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir nas redes sociais, assistir aos seus conteúdos favoritos e o WhatsApp para usar como quiser. Dá para fazer ligações de voz e vídeo, mandar áudios, figurinhas, memes, criar grupos e muito mais. E sabe o que é melhor? Você recarrega R$30 e ainda recebe R$3 de volta no Pix. Eu fiz as contas aqui e tudo isso sai por menos R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. É vantagem demais, minha gente. Para aproveitar, é só fazer a sua recarga pelo app Meu Tim. Simples assim. Recarregue agora o seu Tim Pré-Chip. Eu vou pra cama e levo você. Quando eu acordo, eu dou com você. Na hora do banho, carrego você. Se vou pro trabalho, não deixo você. No trem, no carro, eu não uso alguém você. Aonde eu vou, tem alguém com você. Quando tô longe, me levo até você. Não dá pra ficar longe de você. Futebol Tupi, Team 5G. Meu querido José Carlos Araújo, é o Kleber Leite, o dia é seu, a alegria é nossa, a alegria de todos aqueles que têm profunda admiração por você, que têm você no coração. No seu dia, no dia do seu aniversário, chave de ouro, com uma grande vitória do Mengão. Te amo, amigo, parabéns. José Carlos Araújo. Obrigado, Kleber Leite, grande profissional do jornalismo esportivo e ex-presidente do Flamengo, numa bela administração. E agora, estou vendo muita gente saindo do estádio e indo embora, hein, Wellington? Então, garotinho, vamos explicar como a Comebol acaba de atualizar. Foi avisado no telão que o jogo foi interrompido. Então estão deixando o campo os torcedores, as arquibancadas, e aí sim o jogo foi parcialmente interrompido. O que, que é isso, Wellington? É para esperar o estádio ser evacuado sem ninguém, e aí realiza a partida, garotinho. Então, essa é a questão de segurança, seria a solução de momento. Seria a solução de momento tirar os torcedores de dentro do estádio para que o jogo possa continuar. Tivemos apenas 2 minutos de jogo, garotinho. Agora, quem foi espontaneamente ao estádio para assistir ao futebol está saindo por iniciativa própria. Agora, os caras que foram para fazer baderna, que se programaram para fazer baderna, que se programaram para protestar, esses caras têm que ser retirados à força. Eles não vão sair espontaneamente, né, Nader? Possivelmente não, né, garotinho? Mas, na verdade, a gente viu um estádio bonito, grande, né, garotinho? Com um grupo de pessoas separado, um grupo na parte frontal, um outro grupo na parte por trás do gol, e concentrado num dos gols, um grupo de 1.000 torcedores aproximadamente que foram lá para isso, para fazer bagunça, né? Para protestar. E aí o que é que acontece? Tirar o público todo e começar a partida, tá beleza, garotinho, tá legal. Eu acho até a melhor coisa, para você não punir tecnicamente os clubes. Agora, o certo mesmo, já sabendo disso antecipadamente, que isso poderia acontecer, é você encerrar o jogo e dar os pontos pro visitante que tem o seu calendário, tem jogos a fazer, do que adiar ou botar esse jogo para jogar daqui a uma hora, garotinho. Ô, garotinho, detalhe importante, a informação que chega é que tudo isso foi montado por uma facção de torcida chamada Resistência Norte, que são barra bravas, né, como eles chamam, e eles que pegaram tudo isso. As outras torcidas organizadas já recolheram as suas faixas. Agora, essa questão, essa Resistência Norte, essa ala de torcedores, eles não arredaram pé. Então agora é ver o que eles vão fazer. Eles não saíram. Já foram orientados pelo placar eletrônico que o jogo foi interrompido e estão resistindo dentro das arquibancadas do estádio Atanásio Girador, garotinho. E como eles foram com laser, eu vejo aqui atrás do gol, pelo menos uns 8 lasers verdes, tudo jogando em cima do policiamento, joga fogueira na arquibancada. São poucos aqui reunidos, mas são os caras que estão protestando, né? Garotinho, infelizmente isso aí. Como é que você vai fazer agora? A polícia vai chegar ali, meter a borracha em todo mundo, que até ali também já diminuiu o grupo de pessoas. Mas nem ali, aproximadamente, vamos botar aí 500 pessoas, o resto vai todo mundo embora. Como é que fica? Como é que vai ter jogo de futebol nesse clima, nessas condições? Até pro clube mesmo, pro jogador do Independente Medellín, do Flamengo. Conversa, garotinho. Conversa, o nego postar na internet, nós estamos aqui numa boa. Claro, não vai ter problema nenhum para jogador. O problema aí é que eles não querem jogo. E quem tem que tomar uma providência nisso aí é a Conmebol. Isso aí é motivo de acabar o jogo, garotinho. Acaba esse jogo, a punição é a perda dos pontos pro... E multa. Quem tem que pagar é aquele fariseu desse presidente mamado aí, que fez essa desgraça toda, ofendendo seus torcedores, que é o maior patrimônio que o clube tem, são seus torcedores. Eu não concordo com isso, não. A Conmebol, pra mim, se fizer isso, botar o jogo pra daqui uma hora, sem ninguém no campo, pra mim não é legal isso, garotinho. Inclusive, acomodar. E eu não me agrada o protocolo do policiamento apenas assistir, não. Agora que diminuiu, se é para retirar, evacuar o estádio, vamos ocupar o espaço e vamos botar os caras para fora. Custe o que custar, porque senão eles vão ficar ali e não vai haver condição de reiniciar o jogo, Dé. Mas, garotinha, aí eu te pergunto, aí a polícia vai, aí um ou outro reage e morre um cara ali dentro do campo. Como é que fica, garotinho? Por que isso? Porque se isso já foi planejado antecipadamente, todo mundo sabia. Quer ver o maior motivo disso? Torcidas separadas, garotinho. Um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo aqui. E aquela tropa lá, que eu não estou tirando a razão deles, não. Eles estão protestando, até os motivos dele, eu não estou aqui para criticar ninguém que está protestando. O que nós não queremos é violência. Até agora, garotinho, violência, eu não vi. Eu vi sinalizador, nego jogando copo d'água nos policiais, não tem ninguém ferido ali. Apesar de ter tido alguém lá que caiu um sinalizador, pegou fogo na mochila, foi a única coisa que a gente tem notícia aqui. O certo é tirar todo mundo daí, essa partida acabar, garotinho. Para mim, o melhor a fazer é isso. Hein, Wellington? Não, tem um detalhe também que estão me chamando a atenção aqui. Você tem um bom número de torcedores do Flamengo. E vai soltar os no Setor Sul. Então, vai soltar os rubro-negros para se misturar com essa confusão e a segurança desses torcedores aí que não tem nada a ver. Eles estão ainda posicionados, quietinho, como acontece no Maracanã. A torcida visitante sai muito depois que a torcida da casa sai do Maracanã. É por uma questão de segurança. A torcida do Flamengo aguarda no Setor Sul, como disse o Marcos Coelho. Então, é essa situação de momento. E outra coisa, os caras estão pegando as placas que são de publicidade, que estão em cima do estádio, estão fazendo de escudo. Os caras vieram para a guerra mesmo, viu, garotinho, viu, Dé? A gente já esperava isso. E o torcedor está revoltado, garotinho. Foi ofendido por um presidente, né, balançando dinheiro, o time sendo eliminado, o cara cagando e andando pelo amor que os torcedores têm para seus clubes. Não é só o Independente Medellín, não. É de uma maneira geral, todos os torcedores que têm paixão, têm amor pelo teu clube e são escorraçados. E aí acontece isso. Tomara, eu peço a Deus, garotinho, no fundo do meu coração, que não tenha jogo, que não tenha violência, se tiver o jogo, que isso aí sirva de exemplo, porque o policiamento também, ele é muito culpado. Ele deveria ter feito uma vistoria muito maior, enfim, tomado o tipo de providência que ninguém tomou. E todo mundo sabia, como o Elton falou, que ia acontecer alguma coisa nesse jogo. Felizmente, garotinho, foi com um minuto de jogo. Porque se rolasse mais a bola, de repente poderia a coisa degringolar e a gente vê até gente morta aí no campo. Há 51 minutos a bola rolou, tivemos menos de 2 minutos de jogo e o Flamengo perdeu a única oportunidade através de Luiz Araújo chutando da marca penal. On Call Plus, as tiras para monitoramento da glicemia que já venderam mais de 1 milhão de unidades no Brasil. Cumpre agora com o melhor preço no site supersaudavelshopping.com.br. Olha o placar da noite. Alô, Vinícius Gama. Alô, garotinho, na Copa Sul-Americana, agora intervalo de jogo. Na Bolívia, o Bragantino vai vencendo o Blooming por 3-0, gols de Rodriguinho, Gustavinho e, por último, o Eduardo Sacha. Coisa tá tranquila para o Bragantino. Blooming teve jogador expulso nesta primeira etapa. Na Venezuela, o Carabobo vai empatando com o River Plate da Argentina por 0-0. Lembrando que nesta chave da Copa Sul-Americana, o River vai chegando a 8 pontos, o Carabobo tem 7, o Bragantino 6 e o Blooming 1 ponto ganho. Novo Basquete Brasil, segundo jogo das quartas de final, melhor de 5, amanhã 7 da noite no Maracanãzinho, o Flamengo enfrenta o Brasília. No primeiro jogo, no ginásio Nilson Nelson, o Brasília Bahia derrotou o rubro-negro informando Gastrogel. Algumas fogueiras ainda na arquibancada, atrás do gol à esquerda, e alguns grupinhos de torcedores protestando, mas recolheram todas as faixas, não é? Isso, garotinha, recolheram todas as faixas. E os jornalistas que estão no estádio, eles estão trazendo a seguinte informação. Quando eles chegaram no estádio, eles foram muito bem revistados. Estavam até colocando em dúvida liberar ou não canetas de metal. Só para você ter uma ideia como que estava para a imprensa. E depois a gente viu a quantidade de fogo, de sinalizadores nas arquibancadas com esse pessoal da torcida organizada Resistência Norte. Os Barra Brabas, garotinho. A revista foi muito bem feita, mas o que entrou de laser, que entrou de fogaréu, sinalizador, hein, velho? Foi bem feita, garotinho. Foi bem feita, né? Tá aí. Que pena, cara. É tanta gente envolvida, né, garotinho, num jogo desse. Pessoas que viajam como dezenas de torcedores do Flamengo. E como o Coelho falou, não é fácil chegar lá na Colômbia, não, rapaz. Longe pra cacete. Não é Montevidéu, não é aqui Buenos Aires, que é pertinho. É um trabalho danado. Torcedores que têm verdadeiro amor, paixão pelo clube. E aí passa um negócio desse. Como é que vai ter jogo aí? Se não tiver uma viva alma no campo, vai expulsar os torcedores do Flamengo do campo? Vai? Enquanto isso, os jogadores continuam no vestiário. Polícia chega na arquibancada. Polícia mudou a postura. Vai ter jogo da polícia contra a torcida. Dentro do futebol, a gente não sabe se o esporte vai ser praticado, mas a polícia, ela já avança e está ali chegando na parte inferior do setor norte do estádio Atanásio Girador. A torcida do Flamengo está quietinha de espectadora. E existe uma peculiaridade, que existe uma pequena possibilidade de a torcida do Flamengo assistir como visitante sozinha a um jogo no estádio do time mandante. Vamos ver qual vai ser o desenrolar, mas a polícia, depois de quase uma hora, entrou em